A esperança do Advento. Ponto 11. Nada mais queria dizer-vos neste primeiro domingo do Advento, quando já começamos a contar os dias que nos aproximam do Natal do Salvador. Vimos a realidade da vocação cristã, ou seja, como o Senhor confiou em nós para levar as almas à santidade, para as aproximar dele, para as unir à Igreja e estender o Reino de Deus a todos os corações. O Senhor quer-nos entregues, fiéis e dedicados com amor. Quer-nos santos, muito seus. Por um lado, a soberba, a sensualidade e o tédio, o egoísmo. Por outro, o amor, a entrega, a misericórdia, a humildade, o sacrifício, a alegria. Tens de escolher. Foste chamado a uma vida de fé, esperança e caridade. Não podes cruzar os braços e refugiar-te num medíocre isolamento. Em certa ocasião, vi uma águia encerrada numa jaula de ferro. Estava suja e meia depenada. Tinha entre as garras um pedaço de carne podre. Pensei então no que seria de mim se abandonasse a vocação recebida de Deus. Tive pena daquele animal solitário, enjaulado, que tinha nascido para subir muito alto e olhar de frente o sol. Podemos ascender até às humildes alturas do amor de Deus, do serviço a todos os homens. Para isso, porém, é preciso que não haja na alma recantos escondidos, onde não possa entrar o sol de Jesus Cristo. Temos de deitar fora todas as preocupações que nos afastem dele. E assim terás Cristo na tua inteligência, Cristo nos teus lábios, Cristo no teu coração, Cristo nas tuas obras. Toda a vida, o coração e as obras, a inteligência e as palavras, cheia de Deus. Olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Lemos no Evangelho. O tempo do Advento é tempo de esperança. Todo o panorama da nossa vocação cristã, a unidade de vida que tem como nervo a presença de Deus, nosso Pai, pode e deve ser uma realidade diária. Invoca comigo Nossa Senhora e imagina como passaria ela aqueles meses à espera do filho que havia de nascer. E Nossa Senhora, Santa Maria, fará com que sejas Alter Christus, Ipse Christus, outro Cristo, o próprio Cristo.